chora também. Saudade aqui com o Rui Bandeira nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel com o programa do Telefone Toca. Mais uma vez estamos aqui para levar o melhor da música portuguesa, isso até às 12h30, neste domingo 12 de janeiro. Então, desde já, muito obrigado ao Sr. António Fortes pelo cantar do galo logo de manhã. Aqui o galo canta, como digo habitualmente, cantou logo de manhã, muito bem, parabéns a você. E então um ótimo domingo para si e toda a família. Nós continuamos aqui com a boa música, a boa disposição, isso até às 12h30, e você pode ligar para o 02-38-43-4800. Lá fora está mesmo frio, portanto está ao quentinho, está debaixo ainda das mantas, deixe estar mais um bocadinho. Ligue a rádio no 96.2 ou via net, como você desejar. E ouça o nosso programa, a música portuguesa. Seja feliz. Que mentira cabeluda, que tremenda gozação. Eu sou esterilizado, só pode ser armação. É armação, mas não foi dessa vez. Pegue sua barriguinha e vai atrás de quem fez. Pra garantir. futuro dessa criança. Pode começar da duro e abrir sua poupança. De carro com uma pinta de atriz. Pensou que eu era dono, só que eu era um motorista. E por isso me deu mole e eu já fui mandando ver. Agora ela me manda assumir esse bebê. Veio com aquele papo que a camisinha furou. Pensando que me enganava, só que nessa ela dançou. Ela quis me aplicar o velho golpe do baú. Se deu mal, quebrou a cara, sai pra lá. Mas não foi dessa vez. Pegue sua barriguinha e vai atrás de quem fez. Pra garantir o futuro dessa criança. Pode começar a dar duro e abrir sua poupança. Mas não foi dessa vez. Pegue sua barriguinha e vai atrás de quem fez. Pra garantir o futuro dessa criança. Pode começar a dar duro e abrir sua poupança. É armação. Mas não foi dessa vez. Pegue sua barriguinha e vai atrás de quem fez. Pra garantir o futuro dessa criança. Pode começar a dar duro e abrir sua poupança. Acabou aqui com João Neto e Leonardo. Agora vem o Zezito. Ele vai nos interpretar Irmezinda. Canto do coração. São Silvestre, São Lourenço e Santa Rita, as festas que faziam tão feliz. Irmezinda, desta cidade tão bonita, onde vivia alicercei a raiz. Foi na escola da costa onde aprendi números e lições do arco da velha. Gadas escondidas era ali, frente à casa da fábrica da telha. O ginásio era de São João de Deus, da Vila Beatriz, a biblioteca, onde agora com os amigos meus vamos até à nova discoteca. Entre todos os lugares mais bizonhos. Irmezinho, ali o nortenho ferronho, este zito. Portanto, estivemos aqui com este novo tema que ainda saiu há poucos dias, de Zito, Irmezinho. Agora vem o C. Reis e ele disse: eu vou-me entregar, nova voz. Estamos aqui até às 12h30 com o programa do Telefone Toca. Eu vou me entregar a ti, mulher. Estarei ao teu lado para o que der e vier. Por ti, mulher. Eu sei que não é fácil confiar para poder de novo amar como foi no passado. Estou aqui e vou-te prometer, tu não irás mais sofrer. Estou aqui com o meu abraço, porque vejo em ti toda a minha vida. Essa mulher que domina todo o meu espaço. Eu vou me entregar de alma e coração. Essa minha vida, minha rainha, minha paixão. Eu vou me entregar. Vou-me entregar de Serreis aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel e agora vem o famoso Apito ao Comboio e esta música é especialmente para o Romeu, que está a ouvir ali dos lados de Xangi com o seu avô e a sua avó. Espero que eles vão dançar ao som desta música. Apito ao comboio, perto de Coimbra. apito o comboio. À beira do mar. À beira do mar. Mesmo à beirinha. Apito o comboio. No centro da linha. Apito o comboio sobre o rio torto. Apito o comboio ao chegar ao porto. Apito o comboio sobre o rio torto. Apito o comboio ao chegar ao porto. Apito o comboio. Lá vai apitar. Apito o comboio. O comboio já parou na estação aqui no 96.2. Vamos continuar com o Malhão Malhão. E só podia ser a Linda de Sousa. Malhão, vamos, depois de lançar este malhão, vamos bater o pé com quem? Com Roberto Leal. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai,

Barreiros aqui esteve com este tema, grande sucesso de Kim Barreiros. Sucesso também é este, e eles também fizeram sucesso ontem. O Benfica fez sucesso, ganharam a Taça da Liga, portanto, frente ao Sporting, foram em prolongação, aos penaltis, portanto, o Benfica ganhou 7-6, se não me engano. Quem falhou foi o... Quem foi? Como é que ele se chama? O Trincão, exatamente, foi isso. O Trincão falhou o penalti, ele ficou inconsolável, mas o Benfica foi, então, campeão, ganhou a taça. Força para todos os benfiquistas. E isto foi nos pedido da parte do Sr. Fernando Macedo para todos os benfiquistas, bem entendido. Bom dia e ótimo domingo para vocês. gosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar. Das mulheres que Deus pode criar. Aí é saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Ai, a bela portuguesa aqui com diapasão, a voz de Marante, bem entendido. Vamos continuar e agora vem aí os Calemas com o novo tema Alice. E esta música não foi escolhida, eu é que escolhi a música, foi oferecida da senhora Lourdes Lulu, como a gente a chamava aqui quando ela estava aqui em França, aqui que fazia parte dos bénévolos da Rádio Arc-en-Ciel. Muito obrigado a ela mais uma vez por todo o trabalho que ela deu para a rádio. E também ela encontra-se em Portugal e ela pensou no seu irmão, Denis, que fez anos sexta-feira. Ela deseja-lhe então todo o amor e carinho que ela tem por ele, com muitos, muitos beijinhos e um feliz aniversário. E ela também pensa em toda a comunidade e todos os animadores aqui da rádio. Muito obrigado a você e também, mais uma vez, um feliz ano novo com muita saudade, muita prosperidade e tudo o que há de bom para si. Aqui vai o tema Calema Alice. Encontrar. Vim, porque já não sabia mais em quem acreditar. Sem medos, sem planos e na bagagem. Apenas a vontade de descobrir a onda da felicidade. Está. Só uma vez, só mais uma vez, quero beijar tua boca outra vez. Oh, I just bought a plane and bought a moon. And there was a cabeça. quero beijar tua boca outra vez. Mais uma vez o tema Alice dos Calemas e temos aqui o Jérôme. Olá, bom dia. Ça va? Oui, froidement. Bah, écoute, froidement, oui et non. C'est-à-dire que. À froid sec. Oui, oui. Eh ben, en fait, moi qui, du coup, je suis pas venu en voiture, je suis venu avec l'extérieur. Eh ben, écoute, le froid est très supportable. J'ai pas eu froid. Oh, t'étais bien couvert aussi. Ouais, je t'ai vu que t'avais ta grosse moumoute. Ah, machin, oui, oui, j'étais bien couvert. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, bah, des fois, t'as froid aux mains, machin, etc. Ouais, et là, c'est un froid sec. Ouais, quand même. Et c'est agréable. Il fait plutôt lumineux, donc voilà. Oui, il fait 0 ou 1 degré, je sais pas, ça va être ça. Je sais pas, j'ai pas de thermomètre. Sur l'ordi, oui, c'est d'accord. 1 degré. Bon, qui donne sur l'ordi. Oui, c'est ça, 1 degré, exactement. Eh bien, écoutez. Je viens d'avoir quelqu'un que tu connais bien au téléphone, Lourdes Rebel, qui a appelé du Portugal pour d'accord. nous souhaiter la bonne année. Eh bien, on lui souhaite également la bonne année à elle, à son mari, à sa fille, sa petite oui. fille. Alors, c'était l'anniversaire de son frère, Denis, qui est vendredi. C'est pour ça aussi qu'elle a appelé et en même temps, elle en a profité pour nous donner... Pour faire un petit coucou. Voilà. Eh bien, on en profite, on lui fait également un coucou et on lui souhaite une belle année 2025. Voilà. Et là, on va écouter Georges Frêle et il y a une dédicace aussi pour... C'est pour un fidèle auditeur, Jérôme, qui souhaite un bon dimanche à sa maman, à tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel. Et il nous a demandé Georges Frêle, Velo Vili Klaal. Tout à fait. Esta gente mais moderna é ver ouvir e calar. Tu acabou Jorge Ferreira aqui com este lindíssimo tema. Ver, ouvir e calar. Vamos. On continue en musique avec la nouveauté, c'est ça. J'en ai entendu parler ça vendredi. Claudia Nayar avec un nouveau titre, Portugal Bailar. Silicone, ça marche. Tout est, bah, je sais pas, ouais, mais tout est surprenant. On écoute. Allez, on pourquoi pas, malgré tout, elle a une belle voix. Elle a une très belle voix et puis elle donne de sa personne. Elle interprète, etc. Pourquoi pas hein, sur Orléans, tu sais. Ouais, fera du voilà. Du buzz. Senhor Padre, para nos abençoar, quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, rige este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão adorar. Ai, vai ser uma Senhor Padre, pedir a benção de Deus. Quero marcar a data, é do nosso casamento. Ai, vai ser uma semana de festa, rige este evento. Já que nós nos gostamos, eu aceito o teu pedido. Tenho um anel de noivado, já escolhi o meu vestido. Vou fazer uma festa que todos vão adorar. E quando ela se casar, Portugal vai lá durante uma semana. Claudia Nayar, Portugal a bailar. On continue avec Nunca Mates o Mandarim, A Bela Portuguesa. C'est la reprise de la chanson Diapason. Écoute, je te la dédicace, Lionel. Je ne dis pas pourquoi, mais tu le sais. Voilà. On écoute alors Bela Portuguesa. Thank you. estreia com saudades do seu ar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. Aquela cara bonita e aquele corpo divino que ele nunca esquecerá. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outra igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar. Ai, essa tormenta de ter de esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor um milagre de voltar e olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri no mundo e não encontro outra igual com quem eu quero ficar. A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. És a linda portuguesa. Aqui nesta versão um bocadinho especial, a bela portuguesa. C'est ça. Mais rock, mais. C'est, voilà. Il y a eu, je pense qu'il y a eu plusieurs reprises. Il y avait aussi, comment il s'appelle celui qui a fait The Voice, qui chante du. Fernand Daniel, non? Non, pas Fernand Daniel. Je crois qu'il joue de la concertine. Ah, oui, oui, il avait repris également, cette chanson-là, Bella Portuguesa, je crois. Justement, on va voir The Voice, celui qui a gagné cette année, il y a de ça 8-15 jours, on d'accord. va le passer. Qui s'appelle? Je vais te dire le nom. Ok, on écoute en attendant, on écoute Nining Ouvajmaï, Métamorphose. yeah. Je connaissais pas du tout cette chanson de Nelly Wajmaria. En plus, c'est en live. Ouais, je la connaissais pas du tout. C'est un rythme vraiment différent de ce qu'il fait habituellement. Donc c'est lui qui a chanté, qui a gagné. Ouais. Comment il s'appelle? Rafael Ribeiro. Eh oui. Il fait partie de la famille de Nuno Ribeiro, qui était sur Paris, là, très dernièrement. Ouais, c'était vendredi dernier, oui. Ouais, j'ai eu des... Il y avait plein de vidéos. Mes petits-enfants, ils ont été là. Ils ont été jusqu'à Paris. Ouais. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'Orléanais, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos qui ont été jusqu'à Paris pour voir Kalem. Exactement. Mais de tantos dias em que choro o teu Deus, em que invento melodias para lembrar quem me esqueceu. É mais uma dessas noites em que finjo ser feliz. Imagino que não foste e como em sonho estás aqui. É assim a minha vida. É assim, o cinzento não mudou. Desde que te foste embora, canto para esquecer. E até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor. Quando o seu choro e acaba sozinho a chorar. Pobre cantor de sonhos, bom sonhador, com olhos risonhos, mas alma com dor. Pobre cantor. Pobre cantor de sonhos, então Rafael Ribeiro, foi ele que ganhou o TVS em Portugal este ano, mas eu prefiro praticamente o que ficou em segundo lugar. Vamos ouvi-lo mais daqui a um bocado. Agora ficamos com Micael Carreira e... Ma chérie. Ma chérie, écoute, foram três chardonnays. Desculpa si je parle en français. Eu já estou a trocar as línguas, mas a tua não troco por nada. Talvez essa seja a minha sina, ser romântico na hora errada. Vou cantar alto para ti hoje. Temos a lua de vela, amor. Toco a corda. Preso a ti, É que eu sinto-me indefesa aos teus sinais e apenas já não tarda. Fico nesse teu feitiço quando és vício para cuidar. Tô com a corda na guitarra porque eu já tenho o poema. Se ouvir as lágrimas das palavras, aparece à janela. Tô com a corda na guitarra. Aparece à janela. Tô com a corda na guitarra porque eu já tenho o poema. Se ouvir as lágrimas das palavras, aparece à janela. Então, Miquel Carreira com a voz de Ciro. Ciro também ganhou The Voice em Portugal há uns anos atrás, penso eu. D'accord, mais tu suis, t'es qui avec The Voice Portugal? Non, je regarde rarement, mais ça m'arrive. Et là, c'est celui qui est arrivé en deuxième. Il était coaché par Nini Vazmaia. Ok. Et l'autre était. Coaché par. Par Fernando Daniel. Le ah, premier. Ok. On écoute. Ricardo Maia. Vivo aceso no teu mundo. Eu sou aquele que te persegue no sono profundo. Serei sonho, pesadelo. Sou o passado recordado de amor. Eu sou aquele que não esquece nem perdoa. Eu sou aquele que a tua ausência magoa. Sou uma noite nunca apagada. Eu já fui tudo e agora não sou nada. Estou aqui, aqui para te dizer. Eu estou aqui, aqui para te adorar. Eu estou aqui, aqui para te dizer que como eu ninguém te amou. Paixão perdida. Eu sou aquele que entrega a sua vida. Sou uma noite nunca acabada. Sou um final, uma história inacabada. Eh oui, ça promet le futur au Portugal. Exactement. Il est jeune, hein. Ouais. Il est jeune. Un peu style gitan aussi. Ouais, hein, c'est... Ouais, une voix un peu, enfin une façon de chanter un peu à la cigane. On continue avec Ivo Lucas e Nuninho Navarro. Olá,

mais olhos que barriga. Cozinha sexy, nunca mate o mandarim. C'est qui chante ça? C'est Anna Maillot? C'est Ruth Marlène. Ah, Ruth Marlène. Ruth Marlène. Coisinha sexy, coisinha sexy.

Zé Praia, c'est un artiste qui est en France, du côté de Lyon. Et cette musique, ça fait des années qu'elle est sortie, une dizaine d'années. Et on vient de la découvrir il n'y a pas si longtemps. Et elle passe souvent pratiquement dans toutes les émissions. D'accord. Ok. Je ne connaissais pas. Alors, on continue toujours avec Nunca Mais o Mandarim. On va écouter une reprise de Tony Carreira avec Sonhos de Menino. Une chanson de Tony Carreira. Exacto. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira da terra que me viu nascer. Lembro-me de menino que andava sozinho. Cantigas de amor, com a força de Deus vencer nessa pequena aldeia. O menino que hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar onde nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que quis, nem sempre feliz, mas foi a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantou a vida de um que eu perdi. Se eu pudesse voltar de novo a sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino voltaria a ser. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou. A cantar, não posso esquecer aquele lugar onde vi nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Bien cette reprise, j'avais jamais entendu encore. Ouais, on entend bien la guitare, c'est ça. Nunca Mais o Mandarim, Sonhos de Menino. Et là, on va voyager jusqu'au Brésil. Ben, on écoute. Essa é boa também, tá? Conta pra ela, Eduardo Costa. Conta pra ela como é que eu estou. Distante dela, já não sei quem eu sou. Conta pra ela. Conta pra ela que já me viu chorar. Que eu não vou negar que ela precisa voltar. Conta pra ela. Conta pra ela que o problema é sério. Que até dar um fim na minha vida eu quero. Conta pra ela.

deux jeunes de la chanson portugaise. Claudia e Joana, c'est nouveau, c'est... Ok. Certain Age, un côté un peu Certain Age. On continue avec une chanson folklorique de Zark Valvej. Ça a été demandé d'une amie pour Alvarengis pour Jainj. On souhaite un bon dimanche. On écoute Canaverde. Thank you. se réveille. Cana Verde do grupo folclórico dos Arcos de Valdevez. On continue toujours en musique. Un autre registre là. Oui, ça change complètement. Miguel et Michael, sexta-feira chegou. Dois dias sem fazer nada, já vou poder descansar. Já chegou a sexta-feira e eu fico tão contente. Dois dias sem fazer nada, olha que lindo a minha gente. Já chegou a sexta-feira, nem posso acreditar. Dois dias sem fazer nada, já vou poder descansar. Sem fazer nada, olha que lindo a minha gente. Já chegou a sexta-feira, nem posso acreditar. Dois dias sem fazer nada, já vou poder descansar. Já chegou a sexta-feira e eu fico tão contente. Dois dias sem fazer nada, olha que lindo a minha gente. Já chegou a sexta-feira, nem posso acreditar. Dois dias sem fazer nada, já vou poder descansar. Thank you.

Vanessa de Matt, aïe aïe aïe, on a changé de registre, on va continuer avec une chanson d'un groupe que vous connaissez tous, Sainte-Amélie, une chanson acoustique qui avait été faite à l'époque, qui a été enregistrée pendant le Covid, lorsqu'on était, on pouvait pas faire de spectacle et voilà, et donc ils ont enregistré une version acoustique de Eu Sei Tu És, on écoute. Sem crer quero ter. Ah.

continue en musique après Tite Amour de Chocolat. On va écouter, Atrevida. Je pense que c'est, logiquement, ça devrait être ça. N'hésitez pas. Alors, on va continuer encore un petit peu en dédicace. Et surtout parce que Nicolas n'est pas là pour le moment. Enfin, n'est pas là pour le moment, n'est pas là du tout aujourd'hui. Et donc, on va un petit peu rallonger l'émission, enfin, de quelques minutes. On va écouter Atrevida. On écoute. Teu corpo me chama e tu na minha cama. Tu não te vais arrepender. Me encosta só, não me deixa assim. Este louco para te ver em mim. Me agarra só, chama-me de amor. Já não aguento este calor. Baby, vem cá, não me deixa assim. Esta noite nunca vai ter fim. Esse teu jeito brinca com a vida. Vai ser minha atrevida. Me encosta só, não me deixa assim. Este louco para te ver em mim. Me agarra só, chama-me de amor. Já não aguento este calor. Baby, vem cá, não me deixa assim. Esta noite nunca vai ter fim. Esse teu jeito brincar com a vida. Vai ser minha outra vida. Este louco para te ver em mim. Me agarra só, chama-me de amor. Já não aguento este calor. Baby, vem cá, não me deixa assim. Esta noite nunca vai ter fim. Esse teu jeito brincar com a vida. Vai ser minha outra vida. Me encosta só, não me deixa assim. Este louco para te ver em mim. Me agarra só, chama-me de amor. Já não aguento este calor. Não me deixa assim, me encosta só eu, me encosta. Baby, vem cá, não me deixa assim. Eu estou louco pra te ver em mim. Me encosta só, chama-me de amor. Já não aguento este calor. Já são 10 para as 4 e tu no meu quarto. Vamos fazer acontecer. Teu corpo me chama e tu na minha cama. Tu vais arrepender. Baby, vem cá, não me deixa assim. Esta noite nunca vai ter fim. Esse teu jeito brincar com a vida. Vai ser minha outra vida. Me encosta só, não me deixa assim. Este louco para te ver em mim. Me agarra só, chama-me de amor. Já não aguento este calor. Baby, vem cá, não me deixa assim. De paz ou perdido.

fosse eu o pretérito mais perfeito. Mas essa avenida está cortada para os festejos. Sara essa ferida na esplanada. Mais um copo, mais um beijo. Onde eu paro para ver? Paro para ver. Corrido das avenidas, abordado nas goelas. Onde paro para ver? C'est avec cette musique qu'on va se quitter. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche et ben, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On écoute Gosh to Sabi avec Kale Masaraï Ramouj et Mito Cash Cash. Está manda, o mundo brilha, tá o mundo da banda. Se está o papai, já está pera essa dama. Põe na minha peito, faz de hoje a fama. Ora que buzira, que buçalha na banda. Tanta mais força que vontade de canta. O corpo sai, só tem dança de zague. Nosso escolar é o mostro que tem a sangue. Ritmo veloz, velocidade e a maneira. stimati in goste di simole fosse l'era. I dettagli erano i salti da quei odi fosse sera. Fuori tu sei più tenente di spera. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue dans nos programmes. 917.